tua força maior. Acima do lugar e das cabeças ele habita, autor e construtor de tudo, tudo ao meu redor. Sempre blasfemado por alguém que não acredita, andando pelo campo sinto a força maior. Acima do lugar e das cabeças ele habita, autor e construtor de tudo, tudo ao meu redor. Sempre blasfemado por alguém que não acredita. Não tenho no meu bolso notas de 100 sobrando. A terra enche a mesa, dá de graça e com fartura. O que nos grandes centros muitos estão tentando, aqui eu vou colhendo a safra da semeadura. Chuva, o solo que produz o pão, aquecem e molham para renovar fauna e flora em perfeita comunhão, fazem a alegria surgir e se espalhar. Sol e chuva, o solo que produz o pão, aquecem e molham para renovar fauna e flora em perfeita comunhão, celebram o entanto de um dia singular. É sempre blasfemado e por gente que desacredita, o autor e construtor de tudo ao nosso redor. Acima desse lugar e num plano superior ele habita. Andando pelo campo sinto essa força maior. Quem criaria tantas obras ricas em detalhes e banhadas de primor? Só poderia ser o criador do próprio esplendor, o grandioso mestre e mentor. Nesse mundão azul não tem cá quem se iguale. Se quiser que sua voz chegue até lá com C-R-I-S-T-O, então concentre-se e fale. Pois o inimigo trabalha dia e noite para que a humanidade silencie e se cale. O homem colabora com aquele bicho pernicioso, dando margem para o adverso. Nos momentos mais difíceis quem estende a mão é o poder que rege todo o universo. Mas o ser humano só se curva e pede quando é profundador, ficando totalmente imerso. Sermos gratos nós devemos, seja o dia de aridez ou de chuva de maná. Gratidão pela rigidez, pelo que se come e pelo que se comerá. O ar que nos rodeia e a luz para as retinas, ele é quem dá. J-E-O-V-A, Senhor Jah, Jeová. Andando pelo campo sinto a força maior. Acima do lugar e das cabeças ele habita, autor e construtor de tudo, tudo ao meu redor. Sempre blasfemado por alguém que não acredita. Não tenho no meu bolso notas de 100 sobrando. A terra enche a mesa, dá de graça e com fartura. Nos grandes centros muitos estão tentando, aqui eu vou colhendo a safra da semeadura. Sol e chuva, o solo que produz o pão.